andrecidismoral.com.br. Para o atualizado momento, Samara Pedro Pizzeiro, que você respeita. Toca aí, poder pelo paredão. Deve tá muito bom aí pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que você tá fazendo agora. Acho mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei, ela fez o que você tá me prometendo agora. Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós. Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor, a gente tá. Mas ela tá no Viva Voz, ouvindo você falar de nós. Ela falou pra te falar, e se você não tá fazendo amor, a gente tá. E pra cantar comigo eu chamo ela, Dani Lima. Chega pra cá, meu garoto. Tamo junto, Mauri. Cheguei chegando. André Cidês, o mural de Ibicoara. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei, ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá. Falar que se você não tá fazendo amor, a gente tá.